Podcast, podcast número 5. Eu sou o Valente. Eu sou o Tini. Zaida, finalmente Zaida ao vivo, depois de tanto gente... falar na Zaida, né, cara? Finalmente a galera vai conhecer a Zaida. Oi, alá, alá. Essa é a Zaida, né? Isso, tudo é a Zaida? Não, muito tímida, fala sério. Aproveita e goza. Flash e goza. Faz de conta que essa é a segunda vez. Vamos organizar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Oi, sou nova no clube. Marlene falando ao micro. Vocês não, elas não sabem, né? Que elas vão ficar famosas. Quantos views teve o último podcast? É, uma estatística complicada, mas pelo menos 200 views. 200 pessoas ouviram essas besteiras que a gente grava. Já faz 5 semanas. E o Gui Ramos falou muito bem do podcast. Falou que ficou inspirado. O podcast é um programa de rádio. A gente começa falando de atualidade da semana, né? Portugal foi pra casa no Euro. Coisa legal também, né? De vez em quando. Né? A moral tem que acabar. O podcast foi no Paparocas. Exato. Lá a gente levou o computador, gravou e bota no ar como se fosse uma rádio. Uma rádio virtual. Coloca na internet. Carrega na internet. Qualquer pessoa pode acessar e ouvir essa conversa, por exemplo, que está rolando hoje. Isso vai para a internet. Vai ficar imortalizado. Imortalizado. O povo vem de todo lado. Brasil, Cabo Verde, Alemanha, Portugal, tudo lá. E a revista vai chamar Zaida soltando os detalhes, Preto Fish Podcast. Cada minuto um detalhe. A revista é confidencial, você não fala em tudo, revista no podcast. Mas a Zaida sabe de tudo. Vai rolar uma revista. Como é que vai se chamar? Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Quem mandou você mentir? Você vai se machucar. Novamente aqui estou. Conseguiu arranjar alguém? Deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador, falador, falador, falador, falador, falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador. Que não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí. Arranjar você porque falador, falador, falador, falador. Fala o nome da revista, não, deixa o nome pra frente, né? Podia chamar Preto Fish, né? Na rede. Mas assim, quando vocês quiserem falar, vocês têm que falar. Tá, revista preta. Porque assim. Tá tudo bem. Nós cometemos vários erros técnicos na hora de gravar, vocês vão ver. Cada preto ficha é um erro técnico diferente. Sério, eu vi. Será? Sério, não. Um pouco de malandragem. Então, estamos aqui com Ekaterina, Nádia. Rússia! Rússia dá de Rússia, parabéns! Mandando bem. A nova geração russa. É, tem um cara que é o número 10, Maradona. Maradona. É o cara do número 10. Marlene. Marlene. Sim. É, prima do Tidi. É, sou prima do Tidi. Nádia. Irmã do Tidi. Senhora do Gamão. E com o amigão, a gente, próximo podcast, vamos fazer sobre o Obá. Já tem a seleção. Já tem o tema, bom. Tem bom. O tema. E hoje teve um churrasco aqui. Sabe, o churrasco foi muito bom. Churrasco na prainha. Que a carne não era picanha, mas o resto estava tudo muito bom. Mas verdade. Me disseram que era picanha. Também me disseram, eu comprei a carne. Comprei a carne. E era muito barato, mas tudo bem. Valeu. Ok, a Zaira voltou. Zaira, conta pra gente. Mas essas ondas da emissão que você não tá na cidade. Não tá na cidade. Fala do churrasco. É, a carne não era picanha, mas as ondas aqui. Aqui na churrascaria também valeu a pena. É. Tinha mais uma galera aqui, quem tava aqui no churrasco? Bem. Que fugiu do podcast. Flávio agora. Flavinha lá do Vamos Instituto falar com o Camões. Você vê por que ele foi embora? Telmo, cadê você, Telmo? Telmo. Valeu, não, ligação com o Telmo. Todo Preto Fish Podcast tem um telefonema. O patrocínio do Tid. Podcast quer dizer uma rádio. Podcast. Emissão online. Podcast. Você pode pôr no seu iPod, você pode escutar ele mais tarde, permanentemente. O acesso à internet. Claro. Estou falando com o Telmo. Telmo. Quem é o Telmo? Telmo é o cara que estava aqui. Mesmo erro, verdade. Mas não fala não, bobo, babo, caminho, pô. Conta coisas aí, o que tá rolando no Cometa? Ah é, tá cheio de gente. Cadê uns italianos lá triste? Cadê uns italianos lá triste? Cadê, meu? Uma ligação do Cometa. Oi? Sabe mais ou menos, explicando. Na onde? Balala. Oi, Balala. Ah, Balala, você está quase ao vivo. O Preto Fish Podcast número 5. Ah, não. Não entendi nada. Pô, eu acho que esse programa é porque tá acontecendo várias coisas. Oi? Aham. Balala, está sendo gravada. Vai aparecer na internet. É pegadinha do Preto e Fecho. O nome da rádio eu não sei, porque eu não consegui fixar. Mas está sendo gravada, isso está. Preto Fish. Oi? Oi? Então, um beijo, tá? Tá, um beijão, tá? Fica pra próxima. Tchau. Foi muito emocionante essa conversa, porque a gente conseguiu. Não foi a voz da portuguesa dizendo adeus, obrigado. Estabelecemos a conexão, vamos ouvir. Direto do Cometa, não sabemos o que está acontecendo no Cometa. Mas... Eu faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, parece demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora se você for embora. Agora se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama, e quando? De noite na cama, eu fico pensando. Se você me ama, e quando? Faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, parece demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora se você for embora. Agora de noite na cama, cadê na linha? De noite na cama. podcast número 5. Estamos voltando, né? Estamos voltando. Vamos falar do quê? Nas próximas voltamos, virais. Voltamos, foi até a churrasqueira ali, pegamos um pedaço de carne que sobrou. Pois é, eu ouvi que vai ter o lançamento de um filme, a estreia de um filme, 27, 28. Vai ter a estreia de um filme aí no... Semana que vem, mas semana que vem também vai ter um grande jogo do Campeonato Nacional. Vai ser Sporting da Praia contra a Académica do Fogo. O Académica do Fogo não perdeu nenhum jogo até agora. E o Sporting da Praia é o fodão, né? Não perde pra ninguém. Vai ser o jogo aqui na praia, lá no estádio na Várzea. Temos que ir, Agora, atividade cultural, não tô sabendo não, tá tudo parado. É, o Pratfish Podcast tem acontecido meio que no parto natural, né? Mas assim, planejado muito, né? Vai rolando e tem acontecido. Aquele formato que era... Inicialmente a gente planejou, depois a gente foi no intuição. E era a entrevista, a Zaida chegou, agora tá aqui bem pertinho, né? Dá pra sentir a respiração dela. Solta o som aí, Zaida. A sua verdade. Zaida, a gente fez um percurso. Primeira vez que a gente gravou aqui. Da segunda vez que a gente gravou aqui. Da terceira vez que a gente foi na cidade velha. Da quarta vez que a gente gravou. Como é que é? O farol se encontra com a curva da janela logo, mano. Tipo, puta bem concebido, né? Sim. A gente tá fazendo a observação de um carro que tá estacionado aqui na... Paralelo. Assunto paralelo. Já. É só pra gente alterar o tema. Agora sim. Eu vejo que a arquitetura... Nada não é que ele mais possa ter, mas pronto, está aqui. É elegante. Não, carro elegante. Não, pode. Não, como de história. Assim como eu conheço, aquele aí não vai ter muito certo. Mas pronto. Como é que é? Estão lavando sua roupa aqui. Estão lavando. Escorifica aí. Estamos na cueca. Inteiro, tá? Fiz podcast, emoções, autoridades. Não vou ter um carro com ele. Novidades, revelações. Eu tenho 4L. Vai ter, mas muito. Pelo menos até agora, eu tô com... Não, um churrasquinho maneiríssimo. Salgadinhos, molinhos. Tudo. Tudo eu fiz. Sabe ler e nem tão pouco escrever, mas ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota. Mas escreve gato com J, escreve saudade com C pra você ver. Ela me disse outro dia que tava doente, sofrendo do estrombo. Eu levei um tombo, caí durinho pra trás, isso assim já é demais. Ela diz aribu, arioplano e motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Errada demais. Vi uma letra O, bordado em sua blusa. Eu disse agora, eu perguntei seu nome, ela me disse Aurora, sou filha do Arineu. Mas eu conheci uma dona boa lá em Cascadura, boa criatura. Mas não sabe ler e nem tampouco escrever, mas ela é bonitona, bem feita de corpo, cheia da nota. Mas escreve gato com J, escreve saudade com C, pra você ver. Ela me diz outro dia, tava doente, sofrendo dos trombos. Ah, mas eu levei um tombo, caí durinho pra trás. Ariocano, motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Ela é errada demais. Vi uma letra O bordada em sua blusa. Disse agora, eu perguntei seu nome, ela me disse Aurora, sua filha do Arineu. Pois o azar é todo meu. Você tá despeitado com a moça? Então, que coisa é essa? Pois o azar é todo seu.